Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 370. Continuamos no Universo Mágico nesta semana, dando assim continuidade ao que arrancou a semana passada. António apresenta a conversa desta noite. É a segunda parte de uma viagem à volta das fadas, duendes, olharapos, lobisomens, diabretes, mouras encantadas, tudo aquilo que faz parte do nosso imaginário, do nosso fantástico, da explicação perante o medo, o susto, o inexplicável, aquilo que é retratado por Vanessa Fidalgo em Seres Mágicos em Portugal. Ela é autora também de dois livros anteriores, 101 Lugares para Ter Medo, Histórias de um Portugal Assombrado. Mas este, de facto, Seres Mágicos em Portugal, é um livro de uma cartografia do imaginário, o levantamento de norte a sul do país e às Ilhas da Madeira e dos Açores, de tudo aquilo que faz parte do desconhecido, do inexplicável, a vontade de saber, dominar a natureza, o desconhecido, o sagrado e até o religioso. É uma espécie de cartografia assente numa excelente bibliografia de autores que são realmente incontornáveis. Um deles é professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o professor Alexandre Parafita, que fez trabalhos à volta das moiras, mas este é um livro de lastro alargado, uma conversa excelente para perceber e explicar realmente aquilo que é o inexplicável. Assustador para uns, maravilhado e maravilhamento para outros, interrogações que se mantêm perenes ao longo da vida e do tempo. Leia-se este fim de semana, por exemplo, o congresso é realizado em Vilar de Perdizes, em Montalegre, com o sempre aplicado Padre António Fontes, e, no entanto, estas coisas, apesar da alta tecnologia, mantêm-se vivas à espera de leituras e releituras. Tudo isto que Vanessa Fidalgo irá conversar connosco. Boa noite e melhores leituras. Vanessa Fidalgo nasceu em Lisboa em 1978. É licenciada em Comunicação Social, na variante de Publicidade e Marketing, pela Universidade Técnica de Lisboa. Colaborou com as revistas Sábado e Loud Magazine, Jornal Inside e também para o portal Disco Digital. Desde 1997, é jornalista no diário Correio da Manhã. Foi aqui que publicou a reportagem Ainda há Histórias de Casas Assombradas. Uma viagem sobre os mitos de fantasmas que, de norte a sul do país, continuam a alimentar a imaginação popular e que viria a dar origem ao seu primeiro livro, Histórias de um Portugal Assombrado. Ainda dentro da mesma temática, seguiu-se 101 Lugares para Ter Medo em Portugal. Já este ano, em 2014, editou Seres Mágicos em Portugal, tal como as restantes obras, editada pela Esfera dos Livros. Aliás, as próprias romarias são exatamente um exemplo acabado. De manhã é o lado do sagrado e da parte da tarde é o lado do profano, portanto, dos arraiais e não sei quantos, que não tem nada a ver com a separação da parte matinal, que tem a ver com a devoção ao santo ou à santa. E estes mundos convivem, Eu diria até que muito harmoniosamente, muito bem. ao contrário do que se possa pensar numa Aliás, primeira diz análise. neste seu livro que, por exemplo, a questão dos solstícios, muito destas questões passam à volta de duas marcas muito importantes do ano: o São João, o lado do verão, e depois também no inverno, a questão também do solstício de inverno, que coincide exatamente também com o nascimento de Cristo, de Jesus, no caso. Portanto, muitas destes rituais passam, se quisermos, o fenómeno regressivo, tem a ver exatamente com esta depois enquadramento e a absorção pelo lado até religioso destes fenómenos. Porque o São João é um santo nitidamente panteísta, quase, não é? Tem, porque aliás, a origem das lendas, os primeiros como dizia uma investigadora que conheci entretanto no meu primeiro livro, da doutora Fernanda Frazão, como ela dizia, são cacos de lendas. Os cacos de lendas remontam quase à época pré-histórica, não é? Portanto, desses primeiros povos que vieram para a península. E vão evoluindo, mas são coisas que vão ficando lá. Portanto, todos esses os solstícios eram festejados já antes pelo paganismo, portanto, é natural que haja essa transposição. Depois estão cheios de simbolismo, não é? Por exemplo, a questão do São João que se associa à fertilidade, Claro. não é? Aliás, tem tudo muito a ver com os ciclos da Terra. Por causa da tal religião pagã, não é? Da Mãe Cá no Terra, a Norte até se natureza. dizia que há os filhos do São João que nascem em março. Os de março normalmente eram filhos do São João, porque esse lado mais, vamos lá, desprendido do calor, o arraial, um pouco inconsciente, o apelo dos sentidos, depois resultava exatamente nos tais filhos de São João que nasceriam lá pós idos de março. É um Claro. pouco esta também, É. esta sensação que se tem. Mas vamos a este seu livro, que é o que interessa. Ele é tão vasto, apesar de ter 270 páginas à volta disso. De qualquer das formas, não iremos realmente escalpelizar um a um, ou pelo menos grande parte dele. No entanto, pegando aqui um pouco desta ideia, de uma citação que faz aqui do Chesterton, onde ele diz: os dragões, como histórias com muito ou poucos dragões à volta deles, não é relevante. O que é relevante é que os dragões podem e devem ser derrotados. O que se percebe aqui destas histórias que aqui estão, neste seu livro, é que muitos destes dragões, de facto, não são derrotados porque eles andam por aí. Desde o Pulo do Lobo, o terceiro arco da Ponte de Chaves, o Alto da Floripes e até a Coca de Monção, para além de outros que muito ricos que aqui estão. Há dois ou três, de facto, são extraordinários. Portanto, é um pouco este lado, o adubo destas histórias. É um pouco esta ilusão que nós temos quando olhamos para estes mitos, de ter a percepção que os poderemos derrotar a estes dragões. Eu quando escolho as frases iniciais para cada capítulo, nem sempre elas têm de Claro, transparecer exatamente, claro, claro, claro. mas às vezes provocar um bocadinho, provocar uma certa reflexão. E essa frase, eu acho que tem muito mais a ver com outra coisa, que é fazer-nos pensar que realmente existem estas histórias de dragões, mas os verdadeiros dragões que temos Claro. que derrotar não são Não são exatamente propriamente estes, esses, pois, não, nem não nada é? que o Porque pareça. é exatamente, pronto, teve mais a ver com provocar um bocadinho as pessoas nesse sentido. Agora, dizia-me, portanto, que estes dragões continuam a existir, não é? Pois, continuam, e porque não? Já está, lá está, porque eles são tão inofensivos. No fundo, só nos enriquecem, mais enquanto povo, enquanto comunidade. Portanto, não são algo que seja nocivo. Lá está, portanto, não são algo que tenha que choque com o cristianismo, com a Nem. cultura, não é? Pois, mas há aqui questões, já iremos a um deles, bem trágico, no Marco de Canaveses, por exemplo, em Soalhães, que foi bem trágico. De qualquer das formas, também, citando aqui o professor Maida, o bem, e isto é uma questão quase nuclear a quem estuda isto, ou pelo menos é um dado adquirido, se formos olhar para Vladimir Propp, ele diz o mesmo, se formos olhar para Mircea Eliade, também é a mesma compreensão, todo o aparelho que ele desenvolve é sempre este. Embora o trabalho dele tenha sido outro, o trabalho de José Leite Vasconcelos foi mais este lado etnográfico, a recolha, mas nós percebemos sempre que nestas histórias o bem acaba por vencer. Nem sempre, mas quase sempre. E depois o professor Maider diz o quê? Que a lenda é mais histórica e verdadeira do que o conto. Porque nós sabemos que o conto é uma questão literária e a lenda deriva muito da tal, de quase do início da nossa conversa, que é a articulação entre o sujeito individual, ou a pequena comunidade, para compreender o lado que era incompreensível, o mundo. E isto é um pouco verdade, por estas histórias que aqui estão carreadas por este seu livro, dá para perceber a evolução da própria história de Portugal um pouco. É um pouco esta a sensação que se tem. É. Porque na lenda há sempre qualquer coisa que de facto existiu. Não é? Ou uma personagem extremamente excêntrica, exótica, ou um lugar igualmente espampanante. Portanto, há quase sempre um fundo de verdade. Não depois a efabulação que se construiu à volta. Mas há sempre qualquer coisa que de facto existiu. E às vezes que existiu e que foi importante para a própria história, não é? E muitas vezes a sensação que se tem é que nós, como olhando mais objetivamente para estas histórias, e a Vanessa como recolhedora, passo a força desta, o forçar desta expressão, deu-lhe alguma vez a sensação que estas histórias, estas narrativas, era a forma de agregar estas pequenas comunidades, estas famílias, era que as mantinha unidas, independentemente de uma distorção ou um lado mais não neurótico, naquele sentido, o medo, o tolhimento, mas era uma forma destas pequenas comunidades estarem seguras com elas próprias. É uma forma de identidade das comunidades. Acontece, por exemplo, quando estou a falar dos meus livros, às vezes até com outros entrevistadores, ainda há pouco tempo me aconteceu isso, que alguém me dizia, ah, mas está aqui uma história da minha terra. E muitas pessoas que me contactam foi ou porque estava lá uma história da sua terra, pois, ou porque querem saber se há alguma história da sua terra. E lá está. Mas é curioso, porque quando as pessoas constatam que está lá algo que já lá ouviram contar, no sítio onde nasceram, sentem-se, eu diria que quase que felizes, porque aquilo foi reconhecido e, de certa forma, é a sua comunidade ser reconhecida por algo que emanou dali, da cultura popular, e que se tornou, enfim, importante, entre aspas. Ai, que bonito é volar! Qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, ¿no ve? Tengo pretensiones de chuparme usted. Agora vamos ao livro. Lobisomens e Corrilários têm aqui histórias de as fadas dos lobos, as pieiras, têm os laparotos, têm os duendes, trasgos, os maruxinhos, os gigantes, que já lá iremos também, os diabretes e demónios. Têm toda uma série de questões que as sereias e os demónios marinhos. Vamos àqueles que são quase do nosso imaginário. As sereias, esta questão, o que é que interessante neste seu livro, quando faz aqui a recolha delas, é que vai aparecer aqui uma pequena narrativa que não tem nada a ver com o lado marítimo, aparece uma narrativa de uma sereia exatamente em trás dos montes. O porquê de tão deslocada do sítio, porque normalmente as sereias têm a ver com o mar, com a sedução aos pescadores, têm a ver na desmontagem simbólica com a possibilidade de ir ao mar ou não, e eles sentem o apelo, aquela vontade, porque é a miséria, é a falta de alimento, é o dinheiro, é toda uma série de coisas que depois pode ser facilmente enquadrável na questão da sereia, que é o belo e o pecado e o horrível ao mesmo tempo. O porquê de, tão deslocado destas costas marinhas, aparecer uma narrativa assim tão, vamos lá, com um lado não tão real, com uma arrealidade ou implausibilidade, como é o caso dessa que aparece em Trás-os-Montes. Uhum. O porquê, exatamente, não lhe sei explicar, uhum. porque é que ela apareceu, entre aspas, lá. Eu incluí a história precisamente por causa disso. Porque, entre tantas sereias que tínhamos aí na praia... Que é a sereia do monte. A sereia do monte. De Torre do Moncorvo, exatamente. É exatamente. Tínhamos tantas sereias na praia que eu, quando me deparei com essa história, pensei, olha que engraçado. E realmente foi precisamente por causa disso que não pude deixar de incluí-la. De inserir aqui. Mas, bem me lembro, depois há um bocadinho o contrário, porque essa sereia depois é levada pelo nobre ou pelo cavaleiro, não é? E depois com ele caça, mas ela e os seus descendentes continuam sempre a sentir o apelo do mar. Do mar. Não é? Portanto, temos aqui um bocadinho a mesma questão, mas posta, colocada no sentido inverso, não é? Lá está, são criações do povo, da cultura popular. Uma das coisas dentro deste tópico que aqui está, por exemplo, tem a ver com a questão dos tritões e Damião de Góis. Como é que um homem do Renascimento, um homem analítico, a mudança de paradigma entre a Idade Média carregada de misticismo, um peso de tolhimento em relação ao mundo, centrado naquilo que era a questão de Deus como o cultor de tudo, e depois o Renascimento, um homem como este, um homem da ciência, um homem da civilização, da modernidade que aí viria, faz o relato da cidade de Lisboa, a história da cidade de Lisboa, toda ela carregada de simbologia e mitologia à volta dos tritões, por exemplo, que é o relato que ele faz. Como é que, como jornalista, que é a essência da verdade ou do objetivo, o que é que lhe permite a sensação depois de ler esse relato da história da cidade de Lisboa, escrita por Damião de Góis? É a influência do mar, é os descobrimentos com toda a sua carga mitológica e metafórica que aqueles primeiros marinheiros vão para o mar adentro, e depois a própria cidade de Lisboa, a cidade de Ulisses, a cidade também mítica e mitológica, que o homem, o grande cientista, o grande escritor, o homem de ciência, também procurou enquadrar neste seu livro. Claro que sim. Passa precisamente por aí. E por dois polos que provavelmente sempre coexistiram. Mas eu penso... nestes seres marítimos, estes seres fantásticos, monstros marinhos, os tritões, a questão dos descobrimentos tem uma importância sacramental, não é? Portanto, para nós é muito fácil agora imaginarmos como é que é o mar das Caraíbas, claro. Mas a verdade é que naquela época era como agora irmos a outra galáxia, era algo completamente desconhecido, e eu imagino o pano para mangas que isso não dava à imaginação. Mesmo que fosse um cientista, não é? Porque o cientista também tem muita sede de saber mais, e só a perspectiva de poder descobrir, quer dizer, seres dessa natureza deveria ser qualquer coisa de extraordinário. Um dos temas que vamos agora durante uns minutos falar tem a ver exatamente com aqueles, os faunos e os centauros, e depois a ligação muito rápida, por exemplo, ao lobisomem também é muito fácil de fazer, e depois a questão das fadas e das mouras encantadas ou moiras. Aquilo que normalmente é muito fácil também de associar, porque o imaginário popular é muito forte nessa dimensão, é que as mouras tinham a ver, poderiam ter a ver com a expansão e o avanço da cultura muçulmana ou árabe em direção à Península Ibérica e até possivelmente ao centro da Europa. Não foi possível, depois com a reconquista novamente para sul, e essas mulheres que ficaram eram as tais mouras encantadas com toda uma série de cargas. Mas pelo seu livro percebe-se, e bem, aliás até o comentei a meio da leitura, mas percebi muito bem, depois, na segunda parte do seu livro, que tinha, de facto, a justificação para isso, tem a ver com o lado trágico, talvez, da vida, da relação das pessoas, porque tem a ver exatamente com a noção greco-latina, mas mais greca, que é a moira, que é a tragédia, o destino, o fado, da não concretização de uma possibilidade de vida ou de desejo, que tem depois a ver com a questão da Bela Adormecida, que tem a ver com estas fadas que tecem eternamente o tecido do linho muito frágil. É um pouco isto que também percebeu quando andou a fazer a recolha destas histórias. Embora haja também uma questão nas Mouras Encantadas, que é, nós com o tempo fomos atribuindo uma conotação cada vez mais arabizada à figura das Mouras Encantadas, mas a sua origem lendária, mitológica, não é exatamente essa. Não tem nada essa. A ver com... Exatamente, elas no fundo são também um símbolo de fertilidade, a mulher, e não só, portanto, se formos às narrações originais, portanto, sem aqueles pontos todos que se vai acrescentando aos contos, elas muitas vezes são louras, coisa pois que a mulher árabe não é. De todo, não é? E o louro tem a ver com a cor, por exemplo, dos campos de cereais, de trigo, não é? Nomeadamente o trigo. Têm espelhos, têm pentes de ouro, têm arados, portanto, e tudo isso está associado à fertilidade, ao culto da terra, ao culto da mãe natureza. Portanto, leva-nos precisamente para aquela questão do paganismo e das religiões ancestrais, muito mais do norte da Europa, claro. Do que propriamente dos do Mediterrâneo. Exatamente. Agora, a verdade é que depois estas histórias também vão sendo, com o tempo, cada vez mais romanceadas. E Portugal teve efetivamente uma presença árabe muito forte, não é? Aqui com a coincidência das mouras serem encantadas e dos árabes serem os mouros, portanto há aqui um encaixe e surgiram depois muitas histórias, por exemplo, de amores entre os cavaleiros cristãos. Exatamente. E as princesas, as filhas dos mouros, que coitados queriam era fazer frente ou não perder, e elas ficavam reféns ou apaixonavam-se. Reféns. E isso, no fundo, tem a ver um bocadinho com esta fatalidade e com aquilo que são os ensinamentos também que a lenda transmite, não é? Porque há quase sempre um ensinamento. Há um lado exemplar, o lado moral da história. Exatamente, exatamente. E, portanto, isto na medida em que eram amores proibidos, depois acabava por haver um castigo, não é? Portanto, os seus protagonistas desafiavam o destino e geralmente acabavam por ter um fim triste por causa disso mesmo. Ainda bem que introduziu isso, porque eu lembro-me aqui, ainda este ano, já neste ano, me entrevistei uma escritora que também tem assim umas narrativas não parecidas com estas, mas uma ou outra é passada exatamente na zona duriense, como algumas estão aqui, da Torre de Moncorvo, do Mogador, de Macedo Cavaleiros, Vinhais e afins. E uma das preocupações que ela teve, isto que a Vanessa agora disse, o lado mais moral ou até ético, uma lição de vida implícita, ela, algumas narrativas, uma delas é encaixa na perfeição numa narrativa que aqui está, em que a história do carvão, ou pelo menos aquela que um senhor tinha que manter sempre o segredo até ao final, e ele acabou por revelar o segredo a um amigo, não conseguia. E depois aquela história do alvão, em que a fada pede ao senhor que lhe traga uma bola, mas que perfeita com os quatro cantos, mas que não coma, e aquela coisa muito à portuguesa, só lhe vou tirar um bocadinho, porque ela nem dá conta e eu estou cheio de fome. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal, e depois chega lá, perdeu o tesouro de facto. E essa história, realmente, principalmente ali na zona de Macedo Cavaleiros e nessa zona, é muito parecida com uma história passada na régua, exatamente. Portanto, isto dá para entender que faz parte da memória dos povos a tal separação entre o bem e o mal, aquilo que é o correto fazer e aquilo que não é fazer. É um pouco esta a ideia. Sim, são os princípios éticos, não é? Nessas duas histórias que citou, no fundo, todas elas têm a ver com resistir à tentação. Na primeira, portanto, resistir à tentação da ostentação da riqueza. Na segunda, é uma coisa, se calhar, muito mais difícil resistir à fome, no fundo, o espírito de sacrifício. Curiosamente, uma coisa também muito cristã, não é? E, tanto, no fundo, essas lendas têm esse cunho, essa moral implícita. In a dream, I was a werewolf. My soul was filled with crystal light. Lavender ribbons of rain sang, ridding my heart of mortal fright. Of mortal fright. Broken sundown, fatherless showdown. Gun, hair, swollen lip, bottle sip. Yeah, I suck dick, loose grip on gravity force. Sky blinding, crumbling walls. Never sweep away my memories of children's things, a young mother's love. Before the yearning song of flesh on flesh, young hearts burst open, wounds bleed fresh. A young brother, skinny and tall, my older walks oceanward in somber slumber, sleeping flowers in the water. But I'm just his daughter, walking down an icy grave, leading to my schizophrenic father. Weeping willow, won't you wallow louder, searching for my father's power. Shake you off though. Uma das coisas que tem, e um ou outro exemplo é muito interessante, é, por exemplo, esta questão dos lobisomens e das filhas. Por exemplo, há sempre aquela variação: o lobisomem é o sétimo filho, e, por exemplo, na região de Penafiel, a quinta filha teria que ter o nome de Eva, Eva do paraíso, e depois aquelas questões da tentação. Quando se põe a analisar e a recolher, percebe que há pontes simbólicas de ligação entre estes pequenos mitemas. São mitemas dentro de um mito maior, que é a questão do correr o fado. É um pouco... também teve essa percepção na desmontagem, na recolha destes textos, que independentemente da distância geográfica, há um fio, tal qual o fio da fada, que liga todas estas narrativas. Sim, claro que sim. E, por exemplo, o sétimo filho, o homem, deveria chamar-se Adão. Adão. É? Portanto, precisamente remete-nos para o homem primordial, para o primeiro homem, para a primeira mulher, por uma questão, obviamente, bíblica. E sim, há muito esses pontos de encontro, aliás. Esses filhos teriam sempre que ter um cerimonial no batismo, muito mais cuidado, não é? Portanto, e no fundo acaba por transmitir também esse apego à própria religião. Aliás, é curioso, porque depois o correr o fado também muitas vezes se diz que o lobisomem teria que ir passar por sete igrejas, sete cemitérios, cruzamentos, não é? de caminho, cruzamento, portanto, e tudo isto está carregado de uma carga simbólica muito forte. O sétimo dia da criação, exatamente, provavelmente, exatamente. A origem do mundo, sim, e a vida que Deus Nosso Senhor depois, porque há aqui umas histórias que coloca aqui, por exemplo, a coca, São Jorge e o dragão, por um lado, e até este mito depois reflete-se na Batalha de Alvesborrota, e depois o Cavalum na Madeira, na Ilha da Madeira, que há uma ligação entre estas histórias, o Cavalum que desafia Deus Nosso Senhor, e depois Deus Nosso Senhor não está para ali, nem pouco mais nem menos, mas depois percebe que o desafio do mal até é sério e há que colocar o Cavalum no sítio. É um pouco esta percepção que, de vez em quando, o mal também tem direito a dar um ar da sua graça. É a percepção que os povos, não é, de onde nasceram essas histórias, porque, por exemplo, serão a tido. Coca, de vez em quando, até que vence, não é? Quer dizer, o São Jorge perde e o ano é mau na agricultura. Claro. É um claro. Pouco esta a sensação que se tem ao mais friamente analisar estas histórias. Claro, claro que sim, não é? E se quisermos fazer um bocadinho a ponto para os nossos dias, temos dias que tudo nos corre tão bem que até parece que houve ali uma intervenção divina, e temos outros que não sabemos para onde é que foi a intervenção divina, não é? Portanto, também é muito natural que os povos transmitissem esse seu sentimento dessa luta, o bem, o mal, dessas forças, também através destas histórias. Uma das histórias que vou deixar aqui para o final, porque há muitas narrativas muito interessantes, é exatamente a última, que fecha o seu livro, que tem a ver a história das 13 irmãs em Loulé. Uma delas, o Gonçalo, acaba por se apaixonar por Zara, e depois aquela situação simbólica, quando ele faz o furo no pão para chamar a sua amada e a sua apaixonada, é isso a perdição. Tem a ver o lado mais, vamos lá, elementar da relação amorosa, que é a sensação que se tem ao ler as três histórias, a relação que há com as três raparigas, as três irmãs, é que esta é a concretização do amor impossível e depois ele perde tudo. É um pouco, acaba por, quem tudo quer, tudo perde. É um pouco esta a simbologia que está nesta história fantástica que aqui tem. É a tal moral, não é? É a tal moral. Embora o pão nos remeta, lá está, para claro. Outro símbolo, não é? Mais ancestral e que tem precisamente a ver com isso. Portanto, o pão associado à moura. Portanto, temos sempre aqui essa dicotomia, esse lado. É. Para terminar, esta é mesmo no final, a história de Penafiel, de Marco de Canaveses. Quando isto acontece, por exemplo, nós percebemos que convive muito bem o lado profano com o lado mitológico, ou o lado religioso dito normal, com o lado mais fantástico da vida de todos os dias. Mas quando são introduzidos elementos e fatores de distúrbio neurológico, como foi o caso ali, Estas tragédias fazem remeter um pouco para a Idade Média, para o auto de fé. É um dos últimos elementos desse lado mais irracional ou de não aceitabilidade que depois pode descambar, como descambou na Idade Média, por exemplo, a questão dos sábados e o correr e perseguir as mulheres, porque eram essencialmente mulheres, e este caso de Soalhães, no Marco Canavês, é um pouco este lado impossível ou o lado, vamos lá, disruptivo da mente humana, que depois acaba por tornar esta mulher o bode expiatório de uma sociedade ou de uma família completamente disfuncional. Claro que sim. É? Portanto, isto foi uma tragédia muito recente, não é? Tendo em conta enfim, a cronologia do mundo, digamos assim, e que já muito afastada da Idade Média, mas que uma mulher é no fundo condenada pelos populares por ser alegadamente bruxa. E eu pus essa história precisamente porque eu acho que as bruxas, os feiticeiros, no fundo são figuras que eu quis que as pessoas percebessem que não são propriamente figuras mitológicas. Quer dizer, eu não estou a dizer, aliás, este livro nunca afirma que algo exista ou deixa de existir. Não estou a dizer que existem pessoas com poderes. Estou a dizer que existem pessoas que acreditam que outras têm poderes e que o efeito pode ser muito nefasto, conforme foi na Idade Média. Na Idade Média. E como provavelmente será ainda nos dias de hoje. Felizmente não se agride ninguém até à morte, mas calhar discrimina-se, por exemplo. Por exemplo, faz lembrar um pouco só mesmo aquela história que é os figos da velha, o carvão que se vai deixando, que se dá como prémio e depois as pessoas no final percebem que aquilo era ou diamantes ou pepitas de ouro, mas aceitam muito bem só terem ficado com dois. Ela tinha-lhe dado 50 e achou aquilo tão miserável, o pagamento ou a retribuição de qualquer coisa, que desesperada lança os figos ou o carvão para a lareira e aquilo transforma-se em ouro ou em diamantes. E isto é muito bem filtrado, muito bem aceite, portanto, estes lados não aceitável. Pode escambar, como dissemos, por exemplo, nesta violência completamente irracional. E este lado é sempre, esta fronteira, este fio da navalha, é sempre possível acontecer se as pessoas não sabem caminhar sobre ele com cuidado. Claro, claro que sim. Nós temos, por exemplo, um bocadinho mais ligados a não a esta temática dos seres mágicos, mas, por exemplo, temos N histórias de adolescentes com aquelas coisas dos jogos do copo e não sei o quê, e outras brincadeiras que acabam por se colocar em situações de perigo real porque são induzidos por uma crença. Portanto, isto leva-nos muito mais à psicologia, à psiquiatria, à neurologia, não é? Inclusivamente à questão que eu acho muito interessante e tentei abordar isso no primeiro livro também, que é o que é que faz uma perceção, não é? O que é que da questão mais do lado da psiquiatria e da neurologia, até. Se é necessário haver um distúrbio, se a perceção pode ser alterada pela sugestão de uma pessoa completamente normal, saudável, qualquer um. Não é? E eu penso que sim, que pode, os fenómenos de sugestão são insights momentâneos que, pela não, vamos lá, percepção da nitidez desse insight, pode levar depois a uma crença. Sim, claro que claro que sim, porque depois essa percepção depois mexe com questões muito vitais, com o medo, por exemplo, e o medo é das sensações mais esmagadoras, mais fortes, não é? E que tornam o ser humano irracional, não é? em último caso é o instinto de sobrevivência, claro. Depois que no fundo que vem ao de cima, não é? E isso pode, obviamente, como já tem dado, felizmente aqui em Portugal não temos tido histórias recentes disso, mas, por exemplo, nos Estados Unidos às vezes chegam-nos histórias de situações que podem descambar, que já descambaram em Ainda há pouco tempo, em África, por exemplo, na Jamba, as questões das bruxas. Exatamente, da, exatamente. As tribos que estavam à volta do partido de Jonas Savimbi e outras. Exatamente, assim. Exatamente. Pode acontecer ainda. É. Uhum. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Claro que esta questão é normal, que nem é uma questão, é só a constatação de uma possibilidade ou não. Está à espera, deixando este livro correr, fazer o seu percurso normal, também no panorama editorial português, mas independentemente disso, tem ou não tem projetos, se tem, de que ordem e de que tipo, ou vai esperar para ver, como costuma dizer-se nestas circunstâncias, se quer, a Vanessa Fidalgo, adiantar alguma questão sobre isso, ou então deixar sossegadamente esta última criação e produção ensaística, fazer o seu caminho e ver, como diz também em bom português, em que param as modas. Uhum. É claro que esta é a fase deste livro, não é? É como uma criança que tem que se deixar aprender a andar. E aprender a andar, não é? Enfim, e aproveitar também o momento, já que um livro é um processo tão moroso, às vezes até um bocadinho sofredor. Depois também é preciso um bocadinho usufruir, desfrutar. Mas há ideias, não necessariamente neste campo do lendário, porque embora seja uma área que eu gosto muito, também ainda gosto... Ainda não está totalmente, porque há investigadores que também trabalham isto, pronto, claro, no plano mais académico, mas exatamente. Para o grande público, para o leitor médio, ainda há planos a explorar. Há coisas que podem ser exploradas, não sei se com uma temática, portanto, com um título tão... Tão apelativo e forte. Exatamente, exatamente. Final de mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 370, onde transmitimos a segunda parte da conversa com Vanessa Fidalgo. Já sabe que pode sempre contar connosco em rumo.pt. As nossas emissões estão todas disponíveis para escuta e para download. Despedidas com promessa de novo regresso. Já na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite.